Como as almas dos felinos que partirão, as puras que copos vazios, toques sombrios. Estragos não te trazem mais, seus olhos me tocam. Eu só te vejo em sonho, isso não me deixa dormir. Lembro beijo, toque, cheiro e percebo que é tão real que você tá aqui. Somos um paradoxo, sensação de frio e calor. Sou o espaço e o tempo que você dobrou. Vou e pois o que eu amo é livre. Veja a filha do vento trazendo a tempestade debaixo de um sorriso de quem? Texto digno de grande, guardada sete chaves no silêncio. Desamparado, fui jogado no deserto. Espero estar na direção certa. As noites são geladas e os dias um inferno. Eu quis abandonar o meu casaco. Meu coração precisa de um abraço e não de aperto. Na gaveta de tempos, tudo está corroído. Perdi pingente, medalhas e correntes. Pela primeira vez me sinto livre como deveria. Tive que arrancar minha própria vida. Como repudio os vestígios de ferrugem no que penso se prata. Eu também não sabia que a gente se refletiria até eu desconfiar nos meus espelhos. Eu também não sabia que você permaneceria aqui. Você deixou sombras, eu sinto o seu toque. Eu sinto o seu toque. Eu sinto o seu toque.